dando a toda a gente. E amar-te assim perdidamente, e é seres alma em sangue e vida em mim, e dizê-lo cantando a toda a gente. E amar-te assim perdidamente, e é seres alma em sangue e vida em mim, e dizê-lo cantando a toda a Que grande música esta de Ser Poeta. Então, agora eu espero que você esteja aí desse lado e que me siga semana após semana. E porque quando você não está aí, eu fico com o coração de papelão. Fico com o coração frágil, com o coração pequenito, porque sei que estou aqui a dar o meu melhor e sei que você não está aí e que não gosta deste programa. Mas para que você possa gostar deste programa, poderá fazer um e-mail, enviar um e-mail para mim para amador.leandro@gmail.com e dar a sua sugestão, a sua opinião, a sua crítica construtiva, claro, porque é nas críticas construtivas que a gente pode mudar para melhor, sem dúvida. Então, eu espero que você esteja aí, porque, como eu digo, quando você não está aí, eu fico com o coração de papelão. E são estas as duas músicas que nós vamos ouvir. Com a Alexandra, Quando Você Não Está Aí, ou Quando Tu Não Estás Aí, e José Cid, Coração de Papelão. Quando consigo, um bem-aja a todos e obrigado por estar aí na audiência da sua rádio e ouvir o programa Portugal Musical. Agora vamos recordar mais outro grande sucesso de outra grande banda. Neste caso é um trio. Trio Odmira, com música Ana Maria. Quem não se lembra desta música? Quem não se lembra deste grupo? Certamente está a associar o grupo Trio Odmira ao Anel do Noivado. Mas como essa é uma das músicas mais tocadas deles, decidi escolher outro dos seus grandes sucessos, claro. Ana Maria. E é com a Ana Maria que nós vamos encerrar estas 5 recordações que eu levei até si. 5 músicas que eu fui ao baú das recordações, ao baú da saudade, buscar para que você possa usufruir delas. Então, vamos à Ana Maria, vamos ao Trio de Mira. Do fadista. E chegamos ao tempo do fado, lugar do fadista, claro. E vamos começar a ouvir a voz do Vítor Duarte, Amor é Água que Corre. E depois vamos ficar com uma jovem voz, Adriana Marques, com a música Fadista Louco. E é assim que nós começamos já a recordar o que é mais tradicional e o mais português de Portugal. Fado, sem dúvida, claro. E um bom fado numa boa casa de fado, acompanhado com um bom chouriço, com um bom vinho tinto. Que maravilha ir ao fado. Por isso, vamos todos ao fado, sem vinho, sem chouriço e sem tasca, mas vamos todos ouvir o que nós temos de bom aqui em Portugal. Fado, música. E é assim que nós vamos preenchendo o nosso Portugal musical. Sonha viver quimeras em loucura pois um dia depois devo parar pouco a pouco. Talvez alguém se lembre ainda de nós e sinta na minha voz o que sentiu este louco. E agora vamos ficar com uma sequência de três fados, três grandes vozes, três grandes momentos para que você não possa desligar do Portugal musical. Então vamos começar com a Cátia Sofia com a música Gaivota. Ela decidiu em fazer uma homenagem e pegar na música bem conhecida pela Amália Rodrigues, que foi a sua fundadora, a sua primeira voz a cantar esta música. Porque depois da Amália, muitos e diversos artistas também decidiram em dar o seu contributo e dar a sua colaboração a esta música. Depois, então, vamos ficar com a Cláudia Maduro. E ela pegou na música do Rui Veloso, Porto Sentido, e também decidiu, com o seu jeito de fado, dar a sua melhor interpretação à música. E para terminar, vamos ficar com a biografia do Chico. E quem nos canta é o Joaquim Cordeiro. São estes três momentos que eu agora disponho ao seu dispor para que você possa usufruir deste programa, deste Portugal musical. Já sabe, está na sintonia da sua rádio preferida e deste lado sou eu próprio, eu, o Leandro, Leandro Amador, claro. Então, até já. Esse olhar que era só teu, amor que foste. passa. Ah. cabelo grande na cola. Não gosta de usar gravata, tem a mania da bola. E gosta da zaragata, a mocidade passou. E o tempo ingrato não para, e como a vida está cara, uma amante ele arranjou. Comprou um espada que tara, com a guita que lhe sacou. Ai, Chico Chico do Cacho Dré, não gostas nada de andar a pé. Ai, Chico Chico do Cacho Dré, não gostas nada de andar a pé. Vendeu a barraca de pinho, comprou um apartamento, já não se mete no vinho, pois tem o uísque lá dentro, deixou as tascas de outrora. Hoje só entra em boates, vai aos melhores alfaiates e ao casino a toda hora. Faz ali os seus engatos e passa as férias lá fora. Ai, Chico Chico do Cacho Dré, que rica vida, olé, olé. Ai, Chico Chico do Cacho Dré, que rica vida, olé, olé. Na parede, entre dois pares de bandarilhas vermelhas, tem uns poucos de colares e brinco para as orelhas. Lá tem assim que o corpete que ele gamou certa vez à mulher de um marquês, do Marquês do Alegrete. O Chico andou mais de um mês para lhe enviar o barrete. Ai, Chico Chico do Cacho Dré, saloi que era esperto que é. Ai, Chico Chico do Cacho Dré, saloi que era esperto que é. Quando a Fernanda o visita, para matar os desejos, tira de um saco de chita chouriços, paios e queijos. Depois de um copo de vinho, seus olhos são todos negras. Ai, bate na Fernanda às cegas, dá-lhe cabo do corpinho. Com as faces todas negras, chorando diz ao Chiquinho: ai, Chico Chico do Cacho Dré, não me dês mais nenhum pontapé. Ai, Chico Chico do Cacho Dré, não me dês mais nenhum pontapé. E para trás já ficou o fado, já ficou as recordações da música portuguesa, e agora vamos entrar mais na nossa atualidade, mais nos tempos de agora. E então, quem será o pai da criança? Pergunto eu, perguntam vocês, e também pergunta o conjunto Chave de Ouro. E depois então vem o Gilberto Amaral com o Primeiro Amor. E está tudo relacionado. O primeiro amor, por vezes, bem os descuidos, bem as facilidades, e não pensamos na consequência. E depois, pois, lá aparece o nené. Mas para que tudo isso possa ser evitado, antes de começarem com as suas brincadeiras, informe-se e, acima de tudo, resguarde-se dos perigos. Então vamos à música, vamos ao pai da criança, e neste caso descobri quem é o pai da criança. E vamos ao primeiro amor. E é assim que nós vamos correndo a passos largos para o fim deste programa, deste Portugal Musical.

tenho do primeiro amor. Tanta saudade, tanta saudade, já não suporto no meu peito tanta dor. Agora vamos ficar com mais três vozes da música portuguesa. Vamos ficar com o João Tiago com a música Vem Cá Sentir o Ritmo. Eu também digo, vem cá sentir o ritmo da música portuguesa todas as semanas, a esta hora e nesta sua rádio. Depois vamos ficar com a Sandra Helena com a música Feliz em Portugal. E claro que você deve se sentir feliz em Portugal, sentir-se feliz por ser português e também sentir-se feliz por gostar da música portuguesa. E para terminar a sequência musical, vamos ficar com o Saúl Ricardo, Malhão da Crise. É, pois, aqui haveria muito para dizer, muito para falar, mas é melhor estarmos calados do que estar a relembrar tristezas. Então, para todos os políticos, dedico o Malhão da Crise. E se você é político, se está dedicado a um cargo político, levante-se a cabeça e faça o que pode da forma mais honesta e da forma mais real que possa e consiga. Então, para todos, um bem-aja por estar na sintonia da sua rádio e a escutar Portugal Musical. Este é o ritmo do meu coração. Vem cá, pega na minha mão. Em Portugal é assim, pois então. Chegaste à hora certa, a porta está aberta. Vamos amar, só amar. É ritmo de magia, da noite até ser dia. Vem ter comigo, faz o que eu te digo. Vem cá, vem cá, e sente o ritmo da minha canção. Vem cá, vem cá, e sente o ritmo do meu coração. Vem cá, vem cá, e sente o ritmo da minha canção. Este é o ritmo da minha canção. Este é o ritmo do meu coração. Vem cá, pega na minha mão. Em Portugal é assim, pois então. Vem cá, não tenhas medo, faz de mim teu brinquedo. Vamos brindar e alegrar. É ritmo de magia, da noite até ser dia. Vem ter comigo, faz o que eu te digo. Vem cá, vem cá, e sente o ritmo da minha canção. Vem cá, vem cá, e sente o ritmo do meu coração. Vem cá, vem cá.